Vamos lá, pessoal, vamos iniciar, então. tarde. Nós vamos apresentar sobre a teoria da filosofia, a teoria da filosofia, essa teoria do sentido e essa teoria do sentido. A menina vai falar mais sobre. Um dia sofrido, apesar de que eu não sei se o centro do universo não está com a maquete. O sol, a lua e os oceanos ficam girando em torno da Terra. Contar aqui, né? Essa ideia foi aceita foi defendida por Claude Ptolemy. Durante muito tempo, essa teoria ela foi aceita porque parecia que o Sol realmente se moveu no céu. Bom, eu vou dar continuidade sobre isso no dia do dia. Como aqui nós estamos fazendo apresentações de acordo com o dia do dia e o dia do dia. Fizemos aqui mais fechado porque no dia do dia o universo ele é finito, ou seja, ele não tinha. Então nós fizemos ele fechado para representar essa finitude. E aqui fizemos aberto para representar essa finitude que tinha. No dia do dia, o problema dele era que precisava de muita comércio de outro caso, muita tecnologia para conseguir justificar o porquê do que viam. Então, era necessário muito pouco. Com o tempo, foi evoluindo, né, com a teoria do caso do UFJ e também com a aceitação de um grupo de fósseis para o UFJ. Deixa eu entrar aqui. Aí, a gente vai pra casa, eu vou te pode se direcionar. Thank you. no grupo. A Sofia está no trabalho deles. Agora, substituindo visões, aí dá um pé, técnica, dois marcas, foram um método científico e empírico, matemático, experimental, e ocorreu a volta da fé do Então, pequenas entender melhor como o planeta se movia ao redor da Terra. Thank you. Thank you. Eu não sei.